cena. Pode. Certo. Tá, eu vou pegar o teu som mais. Agora vou fazer só o som aqui do, dessa cena toda. Vou pegar o som mais de perto. Fechar ali quem talvez entrasse menos som. Fechando a janela.